isto é pior do que a prisão. Somos um exército de um homem só, um bando de vampiros que odeiam o sangue. Sem bandeira, sem fronteiras para defender. Somos um exército de um homem só. Nesse exército, no exército de um homem só.